não é plausível que haja um investimento enorme em novos médicos e depois eles queiram ficar todos na cidade ou queiram emigrar para outro país sem darem o seu contributo. Nós sabemos as suas dificuldades com a ordem corporativista e os interesses. Sabemos todos isso. Mas é preciso que os partidos, seja o partido que está no governo, os partidos que estão agora, ou os partidos do Bloco Central, precisam de encontrar soluções e encontrarem para resolverem estes problemas da saúde, desta saúde do interior, não só da Oliveira do Hospital, e por isso gostava de lançar este desafio.